Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vinde. Esperamos Jesus convidando.